que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, como eu sempre digo a vocês, 2 horas de rock and roll com os clássicos do rock, lançamentos, novidades, tudo isso para você ficar antenado com o que anda acontecendo no mundo do rock e o que já aconteceu. Que é bom a gente saber, conhecer o que foi feito antes, né? Porque eu sou assim, a meu gosto, anos 70, 80, só que aqui a gente não fica preso. Numa década só, não. Anos 70, 80, 90, 2000 e por aí vai, até 2014. E se Deus quiser, em 2015 a gente continua, com certeza. E a gente está naqueles clássicos, aqueles álbuns clássicos ao vivo que a Road Crew lançou uma coletânea de 50. Os 50 melhores álbuns ao vivo de todos os tempos. É lógico que eu nunca programei 50, mas chegamos perto, uns 30 e poucos aí você ouviu. E ainda vai ouvir mais ainda, hein? Hoje a gente tem Lynyrd Skynyrd, olha só, Pink Floyd, Rainbow e UFO ou UFO, se você preferir. Tá ok? A gente começa com Lynyrd Skynyrd, essa banda incrível de Southern Rock, com um álbum clássico ao vivo, One More from the Road. Legal? Você vai conferir comigo agora. A gente começa com Crossroads. Classic Rocks. this train ends. I try again, but I leave my woman at home. cara, você ouviu aí, ó, Leonard Skinner, o clássico álbum ao vivo One More for the Road, Whiskey Rock and Roller. Gostou? Tuesday's Gone, música com Metallica, também fez uma versão lindíssima, por sinal, Sweet Home Alabama, a música clássica mais conhecida do Leonard Skinner, Give Me Two Steps, e a primeira, Crossroads, da Leonard Skinner. Eles estiveram aí no SW aí, eu não pude ir, cara. Primeira vez que eles vieram ao Brasil. Eu não pude ver. Realmente foi uma pena. Mas eu assisti ao vivo vários shows deles e realmente ao vivo eles conseguem até serem melhores do que em estúdio. Mas isso aí tanto faz. Isso aí é, cada um tem a sua própria opinião. Tá ok? Olha, você tá ouvindo aí, são uns 50 álbuns, aliás, os 50 álbuns ao vivo do rock and roll. É os clássicos ao vivo do rock and roll que você tá ouvindo aqui no Classic Rock. Você deve estar pensando que eu tô maluco. Eu dei uma viajada legal, esqueci de completar a relação de álbuns ao vivo. Mas a gente vai fazer isso até o final do mês de novembro, se Deus quiser. Tá ok? E agora, como eu anunciei aqui na primeira sequência, a gente vai dar uma pisada no freio, vamos viajar legal com Pink Floyd, um álbum maravilhoso. Pode comprar, cara, até a capa é linda. Tem uma luzinha acesa lá com a bateria, tudo é lógico. A lógica tem que ter uma bateria, né? Classic Rocks. Olha aí, você tá ouvindo aí, completando, né? Aquela série de 50 melhores álbuns ao vivo, segundo a revista Rolling Stone. Você vai ouvir agora um álbum clássico. O cara clássico, para clássico é chover no molhado, né, cara? Do Pink Floyd, o álbum lindo que eu recomendo para todos vocês. Você que gosta do Pink Floyd tem que comprar esse álbum, tá ok? Compra lá o CD original mesmo, que vem lá tudo bonitinho, com luzinha acesa e tudo mais para você. É o álbum Pills, do Pink Floyd. E a gente começa, lógico, com o programa Classic Rocks, conhece um dos clássicos do Pink Floyd, que é Another Brick on the Wall. Vamos lá. Classic Rocks. Leave them kids alone. Oh,

The time is gone, the song is over. So there's something more to say. Hold, hold again. To be here when I can, and when I come home cold and tired, it's good to warm my bones beside the fire. Far away across the fields, the tolling of the iron bell calls the faithful to their knees to hear the softly spoken magic spells. Pois é, você ouviu aí, ó, Time. Aliás, tem a última música que já emenda o final do Time com, não sei se é Speak to Me, Welcome Home, sei lá. Tá? O Time emenda, porque é um álbum inteiro, não tem divisão de faixa. Acabou o Time, aí deve ter entrado uma outra música, não tô lembrando o nome agora. Tá ok? Você ouviu o Time, mandem, que é um clássico também, com Forte Brinand, que tem um solo de guitarra maravilhoso do David Gilmour, e Another Brick on the Wall, do álbum Pills, de Pink Floyd. Legal? A gente pisou no freio nessa, né? A gente vai acelerar daqui a pouquinho com o Rainbow, com a formação clássica, com Rich Blackmore e Ronnie James Dio, Cozy Powell na bateria. Sentiu o drama? Então segura a onda aí que a gente volta. Classic Rocks. É isso aí, você tá ouvindo o Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com até as 4 da tarde. 2 horas de rock and roll com os clássicos do rock, pra você ficar completamente à vontade, pra você se preparar pra curtir o sabadão à noite. Sabe lá o que você vai encarar sábado à noite, né? Portanto, curte seu rock and roll na boa, o que vier, louco, tá bom? Olha, rapaz, sem comentários, deixa quieto. Não, é isso que você tá pensando, não, é cigarro comum mesmo, tá, cara? Na boa, tá ok? Bom, a gente vai curtir o Rainbow, a formação clássica que eu falei pra você aqui, com o Rich Blackmore, com o Cozy Powell na bateria, Ronnie James Dio, que começou a aparecer depois que ele foi pro Rainbow, tá? E você vai ouvir do álbum On Stage, que é um clássico do Rainbow. Tanto que são só 3 músicas nesse set. Sente só o drama, a gente começa com Kill the King. We'll be right back. I'm sorry. If I'm high on a hill, she will still be looking down at me. What does she see that makes her closer every day to my heart? If I'm a weary road, I think I'm all alone. She's there somewhere. I look around to see, looking back at me. She's there somewhere. Do you want some love? Do you want some love? Well, here we are to give you love. It shines from above. You're the man. We're the man. Show you the way, maybe today, 'cause you're the man, you're the man, you're the man, and you're the man, you're the man, you're the man. You're all the man. You're the man on the mountain, the man on the shovel mountain. Get down with fire, lift your spirit higher. Thank you. Você tá falando, eu conheço essa música. Conhece sim, porque essa música é sucesso do Deep Purple. Bom, deve ser do Rich Blackmore, pra ele gravar com o Ronnie James Dio, com o Rainbow, essa versão com o Dio. Não é brincadeira não, hein, cara. É páreo duro com a versão original com David Coverdale. Mas eu não sei dizer qual é a melhor. Eu sinceramente não sei. Se eu tiver que escolher, eu não vou saber qual. Bom, Mistreated, você ouviu antes o Man, ele com Man on the Silver Mountain, Blues e Star Trek. É o Rainbow, cara, e Kill the King, tá? É o Rainbow que, infelizmente, Blackmore, a banda do Blackmore, ele fez várias formações, depois entrou no vocal de Joey Lynn Turner, muita gente famosa passou por ali. Ele não fazia, ele, todo ano ele mudava a formação do Rainbow, uma pena. Quem mais ficou nos vocais mais tempo foi o Dio, graças a Deus, o melhor vocalista que o Rainbow já teve. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break e a gente volta com a saideira com a banda UFO, com Strangers in the Night. Ok? É isso aí, galera, chegamos aqui ao último bloco de músicas aqui do programa de hoje, com os clássicos, os álbuns, 50 melhores álbuns ao vivo da pesquisa da revista Roadie Grill, tá ok? Com os colaboradores da revista Roadie Grill, só gente que entende de rock, né, cara? Não precisa falar nada, tá ok? E a banda UFO, ou UFO, se você preferir, do álbum Strangers in the Night. A gente começa com um clássico, como sempre, Doctor Doctor. Classic Rocks. Thank you. gostou, cara? Você que não conheceu o UFO ou UFO, se você preferir, tá aí pra você. É, Strangers in the Night, um dos clássicos dos álbuns ao vivo do UFO. Você ouviu Too Hot to Handle? Olha, teve The Kids, Shoot Shoot, Only You Can Rock Me, Lights Out, Let It Roll e Doctor Doctor. Bom, chegamos a mais um final de um Classic Rocks. A gente tá curtindo aí, eu tô consertando a mercadoria que eu fiz. Tá terminando aí com os clássicos, os melhores álbuns ao vivo, os 50 melhores álbuns ao vivo da história do rock. Legal? Sábado que vem tem mais, e hoje é sabadão, você já sabe, aquela velha história. Se for sair mais tarde, se for dirigir, não beba. Classic Rocks.